calma. O meu grito é uma nota musical vadia, um indispensável átomo de harmonia que se condensa e se dissolve em cada verso. Cada um é o efeito deste mundo controverso. Não importa o caráter que cada um testemunha, mas a vida que cada verso rascunha. Um som, um barulho, um ruído, uma batida. A música é um instrumento e a cultura é vida. O hip hop é um universo pouco conhecido, muito comentado, pouco entendido. A música identifica tudo que absorvo. Cada batida reflete o choro do meu povo. Mas vida é luta e luta exige experiência para saber se adaptar às circunstâncias. O que trago a experiência? Experiência é um cunho. O homem que a possui sabe dar testemunho. Rap não é barulho. Repito, rap não é barulho. O barulho não faz bem, o bem não faz barulho. Isto é aula em forma de música, em dose única. Controla a tua emoção, controla a tua vibração. Fazer barulho no rap dá confusão. Escute, rap e mostra a solução. Rap não é barulho, rap não é barulho. Controla a tua emoção, controla a tua vibração. Fazer barulho no rap dá confusão. Escute, rap e mostra a solução. Rap não é barulho, rap não é barulho. Não é só a existência de grafites, líricas, danças ou as influências. Pensa como hip hop afeta a consciência, o comportamento, o pensamento, a competência. Depende muito da aptidão e da experiência. O que trago tem a ver com cultura. Desculpem, a cultura abre caminho a novos comportamentos, ressalta a paixão por novos conhecimentos. A verdade está exposta, a experiência instrui, a observação mostra que uma experiência sólida é mestra de uma vida segura. Porque a vivência é o reflexo de uma cultura. Não neguem vossos ouvidos de ouvir a razão. O hip hop é a verdade e a verdade é a conclusão. Controla a tua emoção, controla a tua vibração. Fazer barulho no rap dá confusão. Escute, rap e mostra a solução. Rap não é barulho, rap não é barulho. Controla a tua emoção, controla a tua vibração. Fazer barulho no rap dá confusão. Escute, rap e mostra a solução. Rap não é barulho, rap não é barulho. Rap não é barulho, rap não é barulho. Rap não é barulho, repito, rap não é barulho. O barulho não faz bem, o bem não faz barulho. A cultura transforma as pessoas a partir das influências, o modo de ver as coisas, por isso pensa. O que traga um símbolo, um punho perfeito, uma matriz, um carimbo com jeito eleito no peito. Quando bem tocado, é uma obra de arte, como os clássicos de Beethoven ou Mozart. O que trago não é um barulho à toa, são os ritmos do meu povo que hoje ressoam. Óbito sem choro dos séculos de servirão. Histórias, memórias, mas também reflexão. Agora sei que trago todo o planeta África, o modo de vida de um povo que se achou na música. O que trago é uma inspiração viril. O que trago é o contributo da geração 2000. Entendam como quiserem, estejam à vontade. Sei que o que trago é música de verdade. Aula, forma de controla música. A tua emoção, controla a tua vibração. Fazer barulho no rap dá confusão. Escute, rap e mostra a solução. Rap não é barulho, rap não é barulho. Controla a tua emoção, controla a tua vibração. Fazer barulho no rap dá confusão. Escute, rap e mostra a solução. Rap não é barulho, rap não é barulho.